Eco Alfa para o localizador, curva direita para o 140, reporte estabilizado. Confirma a frequência, 120? 80. 2020, 6224, ligado. Salvador, Xanaia 6224, transfere, Pucaracaju. Xanaia 6224, contato, tudo mantém nível 190, Xanaia 6224. 190, 6224. Realizador OEB 5809, cabeça vista. Chame torre 1186, bom pouso, OEB 5809. 5186, muito bom dia. Foi Salvador, OEB 5809. Sim, 509, reporte de externo, baixado travado. Reportará 5809. Abaixado, travado, WebJet 5809. Pouso autorizado, pista 10, entro no chat 0, grave 99. Leve pouso, WebJet 5809. Entro da Alfa. Boa noite, Gol 9714, acione identificação, autorizado chegada a Mares, esse mantém a 3000. Ajuste 1021, aguarde procedimento TLS X-Way. Está livre de considerar as restrições na posição ITAP. Então se considera as restrições de ITAP, desce para 3000, Navare, ajuste 1021 e LS X-Way da 10, o bônus 7 ou não passa. Caraman 6258, Scoca dentro, descendo, mantém 4000, altimeter 1021, clear, para arrival, expect LS X-ray, runway 10. Disregard the restriction of the top position, Oceana 6258. Afirmativo. E a Copa chama Torre 118, decimal meio, completão no final do procedimento. Mike Eco Alpha, a intenção é pouso pito no zero. Forte no externo, Mike Eco Alpha. Tem 5000, ajuste no 021, autorizado chegada Mari. Aguarde procedimento ILS X-ray. Gol no 606. 5000, 1021, chegada Mari, aguardando ILS X-ray, gol 606. Novo Solo 29, Taxi Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 9, Portão 10, Zoo 4062, we're clear, descend plate level 060, clear MRA arrival, expect LS X-ray runway 10, altimeter 1021, Zoo 4062, Skok ident. Roger, Dante 060, via Mari, arrival, and expect our left X-ray for 10, Zoo 4062. Uno 714, desse mantenha 2000, autorizado, final do procedimento. 2000, autorizado em elétrico, Uno 714. Chané 6224, chame agora Recife, frequência 12685, alterno 2545, Chané 6224. 2685, alterno 9245, 6224, né? Chanel 6258, descendo mantém 3000. Gol no 606, desse mantém a 4000, desconsidere a altitude em Itape, gol no 606. 4000, desconsidere em Itape, 606. Azul 4062, descendo mantém 5000, altimeter 1021. Roger, 5000 and 021, vai ou direct? Free descend direct. Azul 4062. Direct 5000 feet, Azul 4062. Oceané 6258, descendo mantém 2000. Descendo mantém 2000, Oceané 6258. 06, desce mantém 3000. 3000, desce, 606. Azul 4062, descendo mantém 4000, and disregard the restriction on its position. About 4,000 feet in the regard restriction on the top position, Azul 4062. Salas 35, libera direita e confirma o pátio. Sim, tu conhece o aeródromo? Ok, campo contorno, pátio principal, taxi Lima, reporte. Oceanet 6258, clear for final LS approach. Echelon 4, passa a tona, complete o LS, torre 1186. 2186, Echelon 4, bom dia. Bom dia. 606, desvio à esquerda 10 milhas, né? Informe a pro ideal, gol no 606. 018. 714, final do ILS, baixar e travado. Segundo 714, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 89. Livre, livre pouso, pista 10, gol no 714. Pode voar Duna? Autorizado Duna, gol no 606. Duna, 606. É desse mantém 2000, autorizado LS em Duna. 2000, Duna, autorizado LS, 606. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, autorizado chegada BOF. Aguarde procedimento ILS X-Way, pista 90. Ajuste 0021, gol no 63. 0215, chegada bom, X-Ray, tá 10, 90. É, posso na Lima, Mark, a volta. Azul 4062, descendo, mantém 3000. 3000, azul 4062, tá. Nós 140 points, bom, 714, obrigado. 258, establish localizer LS 1A1. Contact now tower, 1 decimal 6, Ocean S 6258. 1A6, Ocean S 6258, tonight. Ok. Se mantém até o 050. 050, mantém, mantém. Azul for Z62 on the vector, mantém present head, descend 3000. If you lose radio communication, intercept localize and complete final ILS approach. Roger, on the vector, mantém head in 040, descending to 2000 feet. Let's get a localizer, Azul for Z62. Affirmative. 021 and winds 170 degrees 10 knots. Then 2000 and reduce the speed 190 knots. 2000 reduce the speed 140. You. Prossiga o táxi a seu critério, ingresse na Mike ou via pista 17 até o Pátio da Bata, reporte e livrando. No 4, Solos 4, 1, espera direita, taxi Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, boa noite, 7, não vai, boa noite. For this section, this header clear, to sublocalize the complete final ILS approach. Clear, da ILS approach, eu vou fazer a sessão. Eu Número 06, passa a Duna, complete LS, torre 1186. Torre 1186, 286, 1606, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, voo 9606, 3 milhas sua externa. Voo 9606, reporte no externo, bastante aprovado. 606. Qual? Frequência livre, boa noite. 18.6. 18.6, tá bom. Faz essa que o senhor falava, tá? Vai. Eu tava gurizinho azul, faz essa que o senhor a eletrônica, eu ouvi o estado. Ocean 6258 on the ground, that's 43, taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Alpha Juliet. Estou estando baixado checado, 606. 606, vento 1-6 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso na 10, 606. Azul 4062, you are number 2, landing. Continua approach, stand by land clearance. Winds 170 degrees, 10 knots. Boa noite, 05. Prepara a PUCA e aguarde cópia. Aceita o 37? Okay. PUCA de passe será saída. Aguarde cópia. Com a 3D se mantém a altitude de 2000. 2000, vou no 643. E desconsidere as restrições em pelo. Considerar restrições em pelo, vou no 643. Termina solo às 4h30, dobra direita, agilizando, taxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 05, gol na 606. O 4062 Pier, Atlanta, no 10. Clear to landing. Direto na área azul, faz o 62. Está 3 anos, 52 novamente. Autorização, marca 330. Seria autorização para o Bono 805? Sim, só um minutinho. 3152 também agora, por favor. Fazer a execução na grada 49, taxi vai Alpha Juliet Gate 08. Roger, Alpha Juliet Gate 08, não sei o que. Yeah, this is it. Voo, North 05, cópia? Natal, autorizado 370, uniforme Zulu 10. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle 120, décima 8. Transponder 5502. Maceió 330, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, após Caju, para 58. Controle 120, décima 8, transponda 5505. Certo, obrigado. Maceió 330, controle 58, agora da 10, curva à esquerda, saída Puca, Caju. 308 e a Trafone 5503, zona 52, portão número.